sumindo, me abraçando, feito mar, abraço o rio. E enquanto eu tô te amando, vou prevendo o vazio que fica quando você vai embora. Depois que você mata a sede de mim, pega sua roupa correndo e diz que foi loucura nossa aventura. Entra depressa embaixo do chuveiro pra tentar se desfazer do meu cheiro. E não tem cura nossa luxúria. Errado e proibido eu sei, mas tão viciado e fica fácil de me usar. É só me chamar. Errado e proibido eu sei, mas tão viciado e fica fácil de me usar. É só me chamar que eu assumo meu papel. Sou seu amor de motel. Depois que você mata a sede de mim, pega sua roupa correndo e diz que foi loucura nossa aventura. Entra depressa embaixo do chuveiro pra tentar se desfazer do meu cheiro. E não tem cura nossa luxúria. Errado e proibido eu sei, mas tão viciado e fica fácil de me usar. É só me chamar. Sou seu amor de motel. Eu assumo meu papel. Sou seu amor de motel.